firmado na rocha, entronizado no trono de Deus, o meu amado. Tribulações e ventos fortes não vão derrubar o que Deus arquitetou, ninguém pode frustrar. Passo pano, é muito unção, rubi até na alma o que Deus tem pra mim. Nada me separa, sem tremer, sem baquear. Sigo sobrevivendo, baseado na palavra. Daqui sigo vencendo, o corpo sai ao meu lado, esquerda e direita. Confio no teu braço forte, é quem me apacenta. Morrer pra mim é lucro, como Paulo já dizia. Já não sou mais eu que vivo, teu espírito me guia. Vivendo a vida plena, reta e sincera. Foco na eternidade, porque aqui já era. Tá tudo corrompido, tá pior do que Sodoma. Tá tudo pervertido, tá pior do que Gomorra. É sublimar, sublimar, vale mais, vale mais. O propósito de paz, nossa rocha viva. O que traz, essa graça, Jesus Cristo é nossa paz, a nossa rocha viva. É sublimar, sublimar, vale mais, o propósito de paz, nossa rocha viva. O que traz, essa graça, Jesus Cristo é nossa paz, a nossa rocha seu viva. Seu legado traz o jugo certo, o menu suspende, vale mais que o testamento e possuir muitos bens. Inferno trema, a cada dito jubilo ao rei, pois a vitória já é nossa, tudo graças ao rei. Este montão não nos cabe mais, vejo se despedaçar, noite e sem paz, rancor não lhe cabe mais. Ok, o rap é compromisso e respira em bete, porém atente, não deixar subir pra cabeça. Mas antes ser no Senhor, mais paciente, isto sim, real música. Rocha viva dá seu firmamento, estancar a moléstia, os lodos e todo o charco. Deixa a rocha viva contornar, evitar o desastre. Ao bom tempo o mundo converte, pra quem tem o dom da obediência sempre fará um bom feito. E se eu deser por nós, quem será contra nós? Servo na escuta, se liga, o exército somos nós. É sublimar, sublimar, vale mais, o propósito de paz, nossa rocha viva. O que traz, essa graça, Jesus Cristo é nossa paz, a nossa rocha viva. É sublimar, sublimar, vale mais, o propósito de paz, nossa rocha viva. O que traz, essa graça, Jesus Cristo é nossa paz, a nossa rocha viva. Minha língua é a pena do escritor da vida, que proclama aos homens sua glória divina. Viveu a vida como uma poesia, é a rocha viva, o cume da sabedoria. Removendo pedras, plantando flores, transformou ignorantes em pensadores. Cravou a bandeira da liberdade em meu espírito, seu sacrifício me mantém mais vivo, com a cabeça em pé e a alma de joelhos. É intenso, verdadeiro, não é passageiro. Me deu luz, água, fertilizantes. Reescreveu o meu texto com seu próprio sangue. Facilitou o diálogo entre os meus neurônios. Com suas lições, me deu vida e sonhos. Armazenei no disco rígido do meu caráter. Transformou os meus limites em liberdade. É sublimar, sublimar, vale mais, o propósito de paz, nossa rocha viva. O que traz, essa graça, Jesus Cristo é nossa paz, a nossa rocha viva. É sublimar, sublimar, vale mais, o propósito de paz, nossa rocha viva. O que traz, essa graça, Jesus Cristo é nossa paz, a nossa rocha viva.